dia a dia da periferia, mandando minhas mensagens, vibrando as patifarias. Consciente do que é certo ou errado, psicologicamente eu tô preparado. Não atiro, se for preciso eu atiro, puxo o gatilho, dou tiro. Não subestimo, admiro aqueles que têm humildade no peito. É sujeito, o respeito vem em primeiro lugar. Por falta do respeito, veja como está. Calibre na mão, todo entupido até os dentes. Desce no pente, vem pra pagar, não vai pagar. Vai terminar, lavar as ruas de sangue. São grandes inimigos próprios, semelhantes. Vejo no olhar, maldade tão grande que se espalha no ar. Vontade de matar, se matar lentamente. Um homicídio no passado.